Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 20ª emissão de Quadros da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos continuar a ementa da semana passada. São mais 40 minutos de melodias de artistas ou grupos que ainda vão atuar no Rock in Rio Lisboa. Na edição deste ano, já passaram pela Quinta da Bela Vista, em Lisboa, nomes como o Chutes e Pontapés, Trovante, Elton John, Shakira, Marisa, entre outros. Amanhã, às 17h45, os Desert abrem as hostilidades do quarto dia no Palco Mundo, que é na prática o centro deste festival. Por isso, a canção pop Caminho a Seguir iniciou o programa. Depois do grupo português, chegará a vez de Amy MacDonald às 7 da tarde, que vem a Portugal apresentar A Curious Thing, o novo disco lançado este mês, e vem também recordar o seu primeiro trabalho, This Is The Life, que foi um grande sucesso de vendas. Ouçamos então a cantora escocesa, precisamente com This Is The Life. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do. things might let you. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Os McFly subiram ao palco às 20h30. O grupo britânico de pop rock lançou em 2005 o single It's All About You. It's all about you. It's all about you, baby. It's all about you. It's all about you. Yesterday you asked me something I thought you knew. So I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to. Said you made my life worthwhile, it's all about you. Say three words like you used to do. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you. Fly, that's the current release single for this year. Video's very cute. Harry Hill's in it. Johnny Vegas is in it. Beautiful Davina's in it. Morning, Davina. Dermot's in it. Fern Cotton's in it. Mm-hmm. And bizarrely, the bloke off Pop World is in it. A noite da manhã no palco mundo vai fechar com uma adolescente norte-americana que já é conhecida um pouco por todo o planeta. Miley Cyrus, estrela da série da Disney Hannah Montana. Precisamente do filme Hannah Montana, escutemos agora The Climb. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no one. faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move, always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Eis o teu momento rock na Antena Web. Planeta Rock. Fica a par das novidades, gravações, concertos e muito mais. Enquanto curtes as melhores malhas das melhores bandas deste estilo musical. Planeta Rock. Sextas-feiras, 21h, com Miguel Freitas, na Antena Web. Às sextas-feiras e sábados na Antena Web, é tempo de teatro. Pelas 22h, a Antena Web passa a exibir as antigas peças de audioteatro feitas essencialmente em Portugal e no Brasil. Lá sugiro outra vez a guia. A guia diz 4 polegadas. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Queres confessar aqui? De acordo com a verdade, porque mataste o teu próprio esposo. Se não o fizeres, mando açoitar-te. Só isso, pai.

continuamos no cartaz de domingo, o último dia da edição deste ano do festival. Da América para a Inglaterra, o metal vai continuar com os Motorhead, que começam a sua atuação às 20h30. Uma das suas músicas mais conhecidas é Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Às 10 da noite, o metal não para, chegará a vez de Megadeth. Os norte-americanos, muito populares no mundo do heavy metal, sobem ao palco para interpretar canções como Symphony of Destruction. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads all roll. Oh. com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje, mais uma vez, exibiu somente canções de artistas ou grupos que vão atuar na edição deste ano do Rock in Rio em Lisboa. Ficamos por aqui. Quando a edição 2010 terminar, da madrugada de segunda-feira, só haverá mais Rock in Rio no nosso país daqui a 2 anos, se tudo correr bem. E para encerrar um festival de rock, irá atuar um grupo de rock, rock industrial, trazido pelos Rammstein, que atuarão às 23h45, meia-noite menos um quarto. O grupo alemão fecha a emissão de hoje com Duast. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Bis der Tod erscheint.